parceiro. A vida às vezes coloca pedra nos nossos caminhos, na verdade. E quase sempre optamos pelo caminho mais fácil para realizar nossos sonhos. E quase sempre nossos sonhos viram nosso pior pesadelo. É mais ou menos assim. Sonhar é fácil, difícil é manter os sonhos vivos. Acreditar, ter fé no impossível. Porque aqui, sinceramente, tem que ter sangue frio pra conviver com o imenso vazio. As circunstâncias me levam ao fundo do poço. Tudo porque luxo, conforto. Às vezes nossos sonhos se tornam pesadelo. E muitas vezes o fim vem primeiro. Eu nunca quis minha mãe no farol vendendo bala. E nem meu pai bêbado jogado na calçada. Sempre sonhei com faculdade, doutorado. Minha mãe com casa própria e eu advogado. Ha, papo furado, cê perdeu a noção. Onde foi que cê viu? Preto pobre é ladrão. No crime eu te garanto, cê vai ter muito futuro. É mais de 1000 por mês sem precisar de estudo. Será? Será que vale pagar o preço pra no final morrer com sonho como muitos aqui morreram? Pagaram caro pra concretizar seus sonhos. Tênis de marca, carro do ano. E assim eu vejo os irmãos da quebra crescendo, ambicioso até demais. No puro veneno, ferro na cinta, disposto a matar ou morrer pra realizar seus sonhos. Assim tem que ser. Acreditar na ilusão, fazer o certo pelo certo, se esperar de retribuição. Olhar pro lado, ver que o mundo não é mais colorido. Ver que o sonho de criança se perdeu no caminho. Ladrão não chora, mas a lágrima teimosa escorre, molhando a face, me mostrando o caminho da verdade. Tem que lutar, batalhar, pro alvo certo enxergar. Tem que fazer por merecer, pro sonho te alcançar. Fica parado com os braços cruzados, olhando pro tempo. Vai acordar quando seu sonho se perder no vento. Correr atrás ainda dá tempo, troca esse oitão por um caderno, uma caneta, larga a munição. Ladrão eu vi, vários na quebra cair. Iludido por poder, é mais ou menos assim. Começa hoje no corre, artigo 12, parceiro. Sonha ser rei da quebrada, mas acaba num bueiro. Com a boca cheia de formiga ou carbonizado. O crime que tanto sonhou hoje te deixou de lado. Sem chance de despedida, sem tchau na hora da ida. Chora sua mãe, sua filha na hora da partida. Aí vem, muitos confundem sonho com vencer no crime, tá ligado? Mas só acorda quando vê que o sonho não passou de um pesadelo. Aí parceiro, vai viver dormindo, vai enxergar quem realmente se preocupou com você. Se liga moleque, paz.